Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou consigo sempre neste horário para lhe trazer diversas músicas. Às sextas-feiras nós trazemos música cantada noutras línguas e que por isso tem uma penetração mais difícil no mercado português. Outras línguas que lá está, excluindo o português e o inglês, que são músicas, lógico, o inglês mais rápido que o português, mas enfim, tem uma grande penetração no mercado nacional. Mas enfim, como dizia, hoje vamos nos dedicar à música que é cantada em outras línguas e então que por isso tem uma maior dificuldade ou uma total nulidade de penetração no mercado português. E vamos começar com música alemã. É habitual aqui no nosso espaço trazemos música alemã. Hoje vamos trazer duas de cada. Duas alemãs, duas húngaras e duas russas. Vamos dizer assim. Vamos trazer aqui à antena primeiro então as duas músicas alemãs. A primeira música que eu escolhi é de Katharina Valente, ou Katharina Valente, para ser mais correto na pronúncia. O tema chama-se Casa Nova e é o tema que vamos então ouvir interpretado por Katharina Valente. Vamos depois escutar a música dos Kastelruther, Spatzen. É um tema gravado em 1988 chamado Ricardo und Jasmin, ou seja, Ricardo e Jasmin, se quiserem, pode ser assim. São estas as duas músicas que vamos ouvir primeiro, depois vamos até à Hungria e vamos acabar na Rússia. Vamos então à música, até já. Mini mini chichi, mini mini chichi, mini mini chichi, mini mini chichi, Casanova, Casanova, mini chichi, hörst du mich, hörst du mich, Casanova, mini chichi, Casanova, mini mini chichi, komm, komm, Casanova, Casanova, mini chichi, tröste mich, tröste mini chichi, Casanova, mini chichi, Casanova, mini mini chichi, komm. Ich weiß, dass dein Herz jede Nacht einer anderen gehört. Ich weiß, dass auch mich es belügt, wenn es Treue mir schwört. Casanova, Casanova, hörst du mich? Hörst du mich? Casanova, Casanova, komm. Casanova, Casanova, hörst du mich? Hörst du mich? Casanova, Casanova, komm. Casanova, Casanova, tröste mich, tröste mich. Casanova, Casanova, komm. Ich weiß, dass dein Herz jede Nacht einer anderen gehört. Ich weiß, dass auch mich es belügt, wenn es Treue mir schwört. Casanova, Casanova, hörst du mich? Hörst du mich? Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova, Casanova. Komm, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich, hörst du mich. Rosen blühten wie ihre Liebe an dem Frühlingstag, als sie sich sahen. Und sagte, fahr mit mir spazieren, so voll Hoffnung. ne san. Junge Liebe kennt keine Sorgen. Richard schaute nicht auf den Verkehr. An der Kreuzung geschah das Unglück. Plötzlich gab es Jasmin nicht mehr. Und seine Mutter, sie sagte zu ihm, sei nicht so traurig um deine Jasmin. Auch wenn du schuld warst, ich halte zu dir. Das Leben geht weiter, ach glaub es mir. Doch es soll dir eine Mahnung sein. Vergiss das nie, denn nun bist du allein. Nur dieser eine Augenblick nahm dir deine Liebe, dein größtes Glück. Sind 3 Jahre nun auch vergangen. Das Gefühl der Schuld begleitet ihn. Und er steht nun da mit roten Rosen. Denn noch immer liebt er Jasmin. Seine Tränen sind stumme Worte. Und sie fallen den kalten Stein. Schmerzlich faltet er seine Hände. Doch nie mehr kann er bei ihr sein. Und seine Mutter, sie sagte zu ihm, sei nicht so traurig um deine Jasmin. Auch wenn du schuld warst, ich halte zu dir. Das Leben geht weiter, ach glaub es mir. Doch es soll dir eine Mahnung sein. Vergiss das nie, denn nun bist du allein. Nur dieser eine Augenblick nahm dir deine Liebe, dein größtes Glück. Und seine Mutter, sie sagte zu ihm, sei nicht so traurig um deine Jasmin. Auch wenn du schuld warst, ich halte zu dir. Das Leben geht weiter, ach glaub es mir. Doch es soll dir eine Mahnung sein. Vergiss das nie, denn nun bist du allein. Nur dieser eine Augenblick. Depois de passarmos pela Alemanha, vamos aterrar na Hungria para escutarmos um tema de 1974 e outro de 1972. 1974, vamos escutar o tema dos Gemini, o tema Ksak Egi Idagan, um tema gravado então, como disse, no ano de 1974. Tem uma melodia bastante agradável. Só que posso dizer que as duas músicas que vai ouvir hoje não tocaram nunca nestas edições do musical, e creio que até que nunca tocaram. Não, por acaso esta dos Gemini creio que já tocaram, alguns talvez na hora zero, mas não é habitual ouvirmos estas músicas. Vamos então ficar com Gemini, de 1974, com Ksak Egi Idagan e ainda com a música de Kati Kovacs. E não é a Festus Akeksvek, essa realmente também é de 1974. A que eu escolhi foi uma versão de 1972 chamada Mami Blue. Pois é, essa música que habitualmente passa aqui na voz de José Mercé, hoje vai passar em húngaro, na voz de Kati Kovacs. É para que também possa conhecer um pouco mais desta cantora que nós tantas vezes trazemos aqui à antena. Hoje será então com um tema diferente. Mami Blue, de 1972. Estas são as duas músicas que vai poder ouvir já de seguida nesta edição do Musicália para esta noite de 20 de julho de 2010. We'll be right back.

azért érted száz remény. Hogy viszont látok téged még. Ó, anyám, úgy szállik hozzád. Hol vagy szomorú, anyám? Ki, mint hiába vársz rám. Hogy bocsánatot kérhetnék. Vamos agora até à Rússia e vamos saltitar entre a década de 2000 e a década de 1980, mais precisamente entre os anos de 2005 e de 1989. Vamos primeiro ouvir Prostizia Lyubov, a música que nos traz Yulia Savisheva, uma grande cantora russa que ainda hoje está no ativo e é sem dúvida uma grande cantora. Ela inclusive já participou no Festival de Eurovisão em 2003, aliás, em 2004. Agora já não estou a recordar exatamente o nome de toda a música, mas sei, tipo lá um Believe, mas não era só assim o título da música. Mas ela traz-nos agora aqui de 2025, Prostizia Lyubov. Vamos ouvir depois de 1989 um grupozinho muito curioso chamado Altza. Eles trazem um tema chamado Gulyaka e é uma música, então, como disse, de 1989. São dois ritmos completamente distintos, mas a aposta neste programa foi em trazer músicas que nunca tivessem tocado aqui. Porque trazer música húngara, ou russa, ou alemã, mas trazer sempre as mesmas, também não tem grande vantagem, não é? Nós aqui queremos, de vez em quando, também trazer coisas novas, coisas que o ouvinte nunca ouviu. Porque a ideia também... Enfim, é que se habitua às músicas, não é? Para que elas possam fazer sucesso, mas também trazer coisas novas de vez em quando. Então hoje é mesmo isso que nós aqui na Rádio Antena Web estamos a fazer, trazer coisas novas nesta edição da Musicália. Vamos então ficar com Yulia Savisheva, o tema de 2005, Prostizia Lyubov, e depois de 1989, os Altza com Gulyaka. Thank you. Antena Web, sintoniza-te. Шарлатаном, отчего прослыл я скандалистом. Не злодея я не грабил лес, не стрелял несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, улыбающийся встречным лицам. Ношу цилиндр не для женщин, с глупой страстью в сердце жить не в силе. В нем удобней грусть свою уменьшить, золото обзадовать кобыле. Средь людей я дружбы не имею, я другому покорился царству. Здесь кобелю на шею я готов подать мой лучший галстук. Я московский озорной гуляка, по всему Тверскому околотку, переулка каждая собака знает мою ловкую походку. Дрипаная лошадь головой гибает мне навстречу. Для друзей, приятелей я хороший, каждый стих мой душу зверя лечит. Imagine onde. Vamos acabar a emissão de hoje na Índia. Vamos até à década de 60 para escutarmos uma cantora chamada Nadia e que nos traz o tema Kinare, uma música que fez parte de um dos muitos filmes que chegava aqui a Portugal e foi o único registro sonoro, musical que nós conseguimos aqui recuperar do material que ainda assim aqui nos vai chegando. Mas foi a única música que conseguimos recuperar assim de forma aceitável, também esta música de Nadia, que então nos traz dos anos 60 e diretamente da Índia, Kinare. Desta forma vamos encerrar mais uma edição do programa Musicalia, emissão esta que espero ter sido do seu inteiro agrado. Na próxima quarta-feira, ou seja, já amanhã, eu estarei aqui para lhe trazer mais uma banda ou mais um artista e de hoje a 8 dias eu cá estarei também para lhe trazer mais músicas destas que são de uma difícil penetração no mercado português e pura e simplesmente porque não são cantadas nem em português nem em inglês. Nós aqui na Rádio Antena Web atravessamos consigo todas e quaisquer fronteiras. Vamos então ficar com Nadia Kinare. Até amanhã.